Trachtanias, tá? Eu já coloquei algumas coisas lá. Depois a gente sobe pro wiki. Um compilado, qual é o mais fácil? Terrat é aquela que não. A Prouter é o quê? Tech, não é Tech? A Behalter é o quê? É uma Terrat. A Behalter? Não faço a menor ideia. Tá forte e sem bloqueio. Você quer de alguém? Tá. Certamente é de alguém, agora eu não faço ideia. Vai do coletivo, né? É. Ah, tá rolando essa rede. Bacana. Ótimo, então vamos ver. Ah, não, a Behalter. Bom. Tracterias, Go. Tem duas coisas só pra gente começar a orientar. Esse debate. Primeiro, uma definição de tractanias, acho que ela não precisa ser muito precisa, mas a ideia é que sejam mesmo as coisinhas extras. Eu fico imaginando que tractania é aquilo que você pode tirar no ônibus e ele não deixa de ser um ônibus, mas sem ele não tem tanta graça. Qual que é o endereço de iatriped.com/onibushacker-tractanias. Tá no wiki, tá linkado. E antes a gente tava pensando um pouco em tractanias como uma conversa meio de doido, de cada um dar uma sugestão de projeto diferente, a gente compila tudo e vê o que dá para fazer. O Zuard deu uma sugestão na lista, lá da, quando você se inscrevia no negócio, quase ninguém se inscreveu, mas tudo bem. Você tinha lá, o que você quer fazer dentro do busão? Ele deu uma sugestão que eu acho legal de pensar como um pouco eixo orientante dessas tractanias, que é o seguinte, tem uma API para o busão, que é o quê? Você tem uma interface de programação única com tudo que vai, com todas as tractanias do busão. Então, sempre que a gente pensar num dispositivo para o busão, seja um medidor de buraco, seja um sistema interno de câmeras, enfim, qualquer coisa que a gente pensa, pô, como a gente consegue fazer que isso não seja só uma coisa separada, mas esteja interligado com os serviços do ônibus e disponíveis na internet para que a galera possa pirar e criar aplicativos, no limite, o cara montar um aplicativo para o Twitter, um aplicativo para celular e tal, que interaja com esses dispositivos. Acho que isso dá um... leva para um outro nível a discussão, sabe? De pensar em tractanias como um negócio de... estruturas mais básicas e cruas, onde em cima disso a gente pode construir um monte de camada de aplicativos diferentes. Pirantes, por exemplo, uma das coisas que a gente tem discutido e tem comentado já desde o início, sempre que sai matéria na mídia eu falo disso, é um negócio que o Taboca, o cara de São Carlos, deu a ideia, que era uma coisa para mapear os buracos na estrada conforme o ônibus for andando. Uma coisa é você pensar, vamos fazer uma tractania que mapeia a estrada, mapeia buraco. A outra é você pensar, porra, que... Não, mas eu vou ligar aqui, só que daí fica do ladinho. Então. O que você precisa pra rolar um sistema desse? Pô, a gente pode quebrar em partes menores e pensar assim, você tem que ter um serviço de geolocalização do busão. Então ele vai estar o tempo todo divulgando em que lugar do espaço ele está, legal. Você pega essa informação e combina com uma outra informação que é um acelerômetro na roda do busão, que vai sempre te dar a variação do negócio. Em cima dessas duas informações, você constrói um aplicativo que mapeia buraco. Mas você pode construir uma porrada de outras coisas. Você pode construir um sisteminha que liga com a luz e, tipo, pisca a luz de acordo com os buracos. Ou você pode ligar com um painel de LED, ou você pode, enfim, ligar com o Twitter. Opa, o ônibus Twitter, né, que é uma outra coisa que a gente tinha conversado. Do ônibus conversar com o Twitter. Tipo, porra, passei num buraco grandão agora, enfim. Se a gente pensar nisso como uma API, eu acho que é uma mudança de raciocínio aí. E orientar todas as coisas futuras a isso. Obviamente, ninguém precisa obedecer essa regra, mas acho que se a gente desenhar isso como um modelo, quem pensar numa tractania... com alguns hardware você consegue fazer um monte de coisa, né? Com algumas estruturinhas você faz. Por exemplo, o GPS é uma das básicas que daí dá para desenhar um monte de coisa. Exatamente. E dentro dessa história de o busão ser uma API, tinha começado a desenhar um negócio com o Zuard e tal, já passando em cima da outra trilha, mas acontece, que era a gente ter uma espécie de um servidor central para isso. Então, assim, as tractanias se comunicam com um servidor central no ônibus, que, por sua vez, manda para a rede, manda para os lugares, que faria toda a sincronização dessa informação e tal. Então, mas, na verdade, isso é um negócio legal não só para a comunidade de transparência hacker e tudo mais, mas basicamente você tem um ônibus ou como se fosse um carro, mas que você tem um monte de registro ali, tem um monte de sensor e isso está em open data para qualquer pessoa usar. Uma pessoa pode estar pouco se fudendo para transparência hacker ou para política, por exemplo, mas ele curte usar, ele quer usar esses dados e construir um negócio. Que eu não tenho, pelo menos eu não sei de algum carro que você tem, você pode pegar esses dados dele para construir esse negócio. Dá pra gente pegar um grupo maior aí. A gente tinha pensado, pirado numa história de ter um grupo de sensores, coisa básica, saca? No mínimo, temperatura, mas... pressão, essas coisinhas. Não, você pega um de velocidade, um acelerômetro, um GPS, já dá para brincar com um monte de coisa. Exatamente. E isso dá para fazer mole com um Arduino e alguma meia dúzia de shield, você fazer um troço que seja um coletor. Tá rolando um projeto de arte, os caras, esqueci agora o nome do grupo, que são uns... São três guarda-chuvas conectados com sensores e eles abrem e fecham de acordo com o input desses sensores. Então tá quente, um abre. A pressão baixa, o outro fecha. Então, visualização de dado no bruto, saca? E é total nessa onda. Eu acho que o que a gente tinha que pensar era primeiro uma infraestrutura para isso, para depois pirar nas possibilidades de visualização desta parada. Isso é uma coisa que eu queria jogar na roda. A outra é o seguinte, eu, antes da história do busão, comecei a desenhar o Fusca Hacker. É, lembrado. E montei um draft. Carro de apoio. Ia ser o meu carro. Fusca Hacker primeiro, ia ser o busão, entendi. Eu ia ter um Fusca Hacker, ainda vou ter. Mas por que isso é legal? Porque acho que tem várias coisas que eu propus pra lá que são tractanias adaptáveis para um busão. Várias coisas que não tem a ver com tractanias, fonte de energia, módulo central e tal, parará, parará. Mas tinha algumas coisas que eu acho legal importar pra cá. Uma delas era uma ideia de um painel de LED controlado colaborativamente, que eu acho que faz todo sentido na ideia do para-choque. Tem uma coisa. A gente tinha uma empresa aí que faz que nem do LED do Rio de São Paulo, sabe? Itinerário para o olho. Então a gente já sabe que é possível fazer mesmo. Porque a gente acha que com o para-choque talvez tenha um problema com o código de trânsito. Não pode ter coisa pregada para fora do ônibus. Coisa de segurança. Precisa dar uma lida e estudar, mas. É, então também ver até onde a gente liga para todo o vidro traseiro. Então uma coisa que precisa ter é um painel de LED que tenha frases algum que faça o ônibus se comunicar com o mundo de alguma forma. Então, apareceu lá e para trazer para cá. Porque, assim, imagina, você hashtag ônibus hacker, os caras mandando os caras tomar no cu, sabe? Pode rolar também. Não, é porque eu tava pensando numa coisa que fosse online, não tanto frases, pegar um banco de frases. Porque, pô, você pluga essa merda no Wiki, ou pluga essa merda no Twitter e dá os caras, filho da puta, não sei o que. Ônibus hacker tudo bandido. Os caras tocaram, não tem problema, fica ali vivo. No YouPix tinha um sistema desse, e era... É divertido pra cacete, né? Quando você tem esse tipo de feedback. O mais legal também seria conectar o ônibus no IRP. Então. Mas isso tá na API já. Pois é. Tinha falado de um negócio que era um módulo inteligente, que era aí fazer o contrário, você ligar, por exemplo, os faróis do ônibus com sensor de luminosidade, para-brisa com um negócio que chove, o bagulho funciona automaticamente e tal. É, o ônibus vira quase um lugar para visitar quando você está na cidade, né? Ele vira quase uma exposição. Uma atração, assim, né? Aí tem uma outra coisa a ver, que assim, quando a gente fala de sensores que dão informação para uma API, para fora, é uma coisa. A outra é, que tipo de processo a gente vai ter para dentro do ônibus, saca? A gente tem que ter um sistema que o cara possa... extremamente inteligente. Tuitar e o bagulho buzinar. Eu sei que vai ser um inferno, mas imagina. Por exemplo, eu ia querer mandar vários tweets pra ele. É total. Mas assim, eu tô obviamente zoando, mas dá pra gente ir, né? Sei lá, virou trending topics, rola uma mega buzina no outro. Se a gente tem isso como API, dá pra brincar. Chuva fina no meu coração, vai ter autoplay. Isso é genial. Choveu, começa a tocar chuva fina no meu coração. Pode crer, vai. Com vontade própria. Nessa onda, eu tinha pensado numa parada que era pensar uma rádio que é controlada... Que integra com o Blip FM, mas podia integrar com o Stereo Mode, por exemplo. Também. Massa. Que, enfim, pode desligar, ninguém é obrigado a escutar. Mas imagina que é. Obrigado. Então tem uma rádio pirata. Não pode. Total. Mas rádio é uma TV também. Mas e aí, tem um monte de coisa que não pode. É. Pode. Não, mas pode. Oi, Lima. Vamos pro assunto. I rest my case. Então vamos. Vamos combinar que não podem ser permitidas. Pode ser uma rádio pirata com curto alcance. Só na cidade. É, né? Também então pode ser com novo alcance. É foda. Mas quando os caras vierem, a gente só baixa o timer. É legal. É legal, sim, mas é o tipo de coisa que pode tirar o ônibus de circulação. Pode tirar a antena do ônibus, só. Ah, então é, não, se eles não tirarem o ônibus de circulação e só tirarem a antena, tá ótimo. Ah, você desliga, ué. Não, tá bem, tá bem. Que rádio pirata? Rádio, rádio pirata? Que rádio? Você não tem coração. Rádio, eu? Não, tem algumas vantagens. Precisa estudar e tal, mas eu acho fundamental, não só rádio pirata, mas eu acho que a gente devia partir pra uma TV pirata. Porque vai ter um monte de gente com câmera. Aí eu acho mais legal. E dá pra ter os dois. E acho que tem que ver as viabilidades técnicas. Tem muita gente que entende muito disso. Eu não sou um deles, mas tem muita gente. É, na real, tem algumas coisas que dependem de trazer gente que queira fazer pra perto, né? Porque o pior impedimento é. Mas é, mas a Rádio Pirata, por exemplo, o Gama sabe montar. Então, assim, tem gente. E eu acho fundamental a gente ter uma rádio dessa. E tem a vantagem dela ser móvel, saca? Tipo, porque o grande problema da Rádio Pirata é que os caras vão lá e pegam no lugar. É. Eu sou de rádio puta, acho que minha energia é fodida, cara. Chupa, né? Mas aí você liga e desliga. Chupa, tem que ouvir. Quando você chega na cidade. E, no mínimo, uma rádio PX pra falar com os caminhoneiros a gente tem que ter. Tem. Isso é de lei. E acento ejetor, hein, cara? E acento ejetor. Sabe o que eu pensei? Parte do teto ser transparente. Parte do teto ser transparente. Pra. Não sei. É legal. Não, mas eu acho que é. Mas acho que esse é o momento do pra não sei. Depois a gente pensa pra quê? Eu não sei. Não, gente. Mas eu pensei no teto transparente. Tá. Ou como se fosse uma bolha assim. Se eu tô transparente. É, o teste brasileiro. O teste brasileiro a gente dobra, depois coloca do lado. Mas eu não sei, eu pensei num teto transparente assim. Ou, você já viu aquelas bolhas de observação que tem em carro de segurança? Isso é lateral transparente, porra. Não, em cima. Ah, ela, nossa, aí era parte. Legal. Tinha que fazer um banheiro, outra janela. Assim, uma janela? Não, assim inteiro. Aquário. Não, você fazia um banheiro transparente. Tipo. A gente fala pra pessoa que entrar aqui, quando ela fecha a porta, você não percebe, mas ele fica fumê, sabe? É uma alta tecnologia, quando você entra, ninguém consegue te ver lá dentro, cara. É dupla face. Bom, dupla face é bom. Uma coisa que eu acho que vale registrar como Tractania tem já vários projetos, é o Google Street View Do It Yourself. Total. Tipo, uma câmera de cada lado. Negócio de câmera pra ele fazer e ir registrando. Nossa. Acho que o ônibus tem umas duas GoPro, que a GoPro é o quê? $170 a prova d'água. Se você liga ela numa fonte de energia e num computador, ela fica o tempo que você quiser registrando. Ela faz time-lapse, né, de 5, 30, 1 minuto. Tá. Mas pode fazer um puta painel de captação solar em cima do busão também. Também. E tem um movimento, né? Grassroots mapping. Tem um esquema que fica lá, tipo uma pipa constante presa no ônibus. Ah, que fodido! Vai fotografando, fazendo foto aérea. Puta, velho. Posso tomar? Pode, claro. Você fica a chave do pizza? Beleza, fecha lá. Valeu. Valeu. Eu acho ideia foda. Eu não tenho muita certeza. Se pode fazer. Se ela é viável. É só prestar atenção pra viaduto e puxar a pipa na hora. Pra trazer experiências concretas. A gente tem chamado uma asa delta pendurada atrás. Então, quando eu fui em uma bolha assim, ó. E Alagoas lá em Piaçaba do Sul, o cara tinha um jipe, um buguinho, onde ele pediu um parapente e a galera ia lá pra cima. A gente fez foto aérea. Porque a gente pode embutir um parapente. Você coloca, faz o sistema do Google Street, tá mapeando o GPS no PC Map. Meu, dava pra fazer. Tem muita coisa pra mapear tudo. Mas com um tripé de certa altura você consegue pegar. Que nem, por exemplo, o carro do Street View ele tem basicamente uma haste. Não, mas. E a máquina. Eu tô querendo fazer mapeamento de. Saca? Foto de satélite. Ah, pô, tem que estar alto o negócio. Não, é bem alto. É isso aqui, ó. Não, tem que estar bem alto, não. Esses caras fazem. Não, é 1 quilômetro de altura, tá? Vi que tá bem. Um moleque pendurado, mano, com porra. É isso aqui. Você sabe isso aí. É uma câmera, não é um moleque. Nossa, parece um moleque pendurado, velho. Eu vi pernas, cara. Pedi consultoria pra igreja do padre. Então, mas aí eu acho difícil de fazer isso como algo permanente. Mas seria o quê? Na estrada, caminho e registrando? Não, meu, sair o ônibus pra algum lugar. Sim. Não vai ter o Street View? Liga tudo, liga o balão, liga o Street View, liga o GPS. Não, eu tô pensando na questão de viaduto, passarela. É, então, vários detalhes. Ah, recolhe. É, coloca o molinete e você recolhe o pipa. Então, isso assim. Vamos ver com a aventura, então. Então, por isso que eu tô... Acho que isso até abre uma frente interessante, que é o seguinte, acho que tem algumas coisas nessa história que não precisam ser no ônibus nesse sentido. Uma das coisas que a gente estava pirando em conectividade, que eu acho que entra em Tractania, era ter uma mochila que fosse um repetidor de rede mesh. Então, assim, você bota no cara, o cara sai na rua, e pra onde ele vai, ele amplia o sinal de conexão do ônibus, saca? Olha que animal. Não é um negócio que fica grudado no ônibus, é feito pra sair. Ah, não, tem que ter uma tecnologia pro exercício com o pessoal da cidade, pra... Ter um kit de grassroots mappings, eu acho que total faz sentido. Eu só não sei se dá pra ele ser preso direto no ônibus 24 horas, porque... Passa uma árvore e puta, fudeu. Nossa. É, não, total. Você já você nunca empinou pipa? Pois é, você tá empinando pipa, vem o filho da puta, corta. Já é. Governo brasileiro anti-hacker com cerol. Vocês vão querer filho da puta. Eu vou ter três projetos na minha inscrição. Vai lá. Uma churrasqueira mega. Nossa, tipo. Uma máquina de chope mega. Cara. Porque, gente, a sustentabilidade econômica do negócio, e na hora que tudo mais falhar, a gente vende churrasco. A gente atrai a galera com churrasco e chope, eu acho que na hora que tudo falhar, a gente tem essa cena, não tô brincando, tô falando sério. Na hora que tudo mais falhar, a gente... Tem uma churrasqueira móvel. É, eu acho que assim, tudo isso aí, que você falou, tipo, até que é maior, é legal, e pensando tipo de reaproveitamento. Não, não, mas pensando em reaproveitamento, por exemplo. É que nem o barril de chope ser o pé da mesa, essas coisas. Várias coisas você vai reaproveitando. Então, essa churrasqueira, se tiver uma encaixada na chapa do ônibus, assim, porque só carregar ela dentro do ônibus é meio complicado. Ah, tem bagageiro, dá pra você abrir o bagageiro. É, os caras. A própria estrutura do bagageiro. Os caminhoneiros, eles fazem comida na. Naquela parte quente do... Puta, tinha que rolar uma pesquisa com o caminhão ali, ver as soluções deles. Fazer comida ali. É, então aí você vai buscar coisa com caminhoneiro mesmo. O que você faz pra sobreviver na estrada? Você tá fudido, aí a estrada bloqueou porque caiu um morro. Aí o cara fica na estrada sobrevivendo de quê? Então ele deve ter um jeito churrasco e chope! Eu sei, mas como... Mas como que ele... Esses caras dormem no busão direto. Eu sei, mas como que o cara, tipo, tem as manhas de cozinhar na estrada? Eu topo um dia encher o saco de caminhoneiro e perguntar o que eles fazem. Não, meu tio é caminhoneiro. Grava pro documentário. Meu tio é caminhoneiro de 30 anos, cara. Eu posso perguntar tudo pra ele. Pergunta, ótimo. Não, eu acho bom. Tem que fazer um sketch pro ônibus lá, que a gente falou com os caminhoneiros. Máquina de chope mega, churrasqueira mega, era um 3. Era o robô de exploração terrestre. Robô de exploração terrestre. Como que é isso? Fala isso, explique melhor. É um robô de controlar por controle remoto com webcam pra quando a gente chegar em ambientes hostis, a gente fica. Um de beisebol no bagageiro? No lugar hostil onde ela não pode ficar sem chope nem churrasco. Onde é o PP não existe, tipo, o ônibus vai, tá ligado? Mas tem que fazer uma discussão no hotel, né? O único lugar hostil que eu fiz no hotel, assim. Não, vai botar. A gente para na garagem da Anatel e começa a xingar eles. Por exemplo, o Congresso, a gente para e não precisa. Não, a gente pode. Não, eu testei metralhadora, né? Então. Isso vai ter uma API, a gente até podia dar um jeito do robô ser controlado pela internet por pessoas que não vieram. Eu quero ser o robô do ônibus hacker hoje. A pessoa não foi, nem fazendo. Ah, eu fiquei pensando. Imagina você comprar daqueles carrinhos de controle remoto, aqueles grandinhos, que roda. De gasolina. 5 carrinhos, tipo, andando pela cidade. Filmando e transmitindo dentro do busão, meu. Isso vai tocar um pânico na cidade. Não, gente. Ah, o que a gente quer é pânico mesmo. Claro. A gente quer a cidade. A cidade tem que ter. É invasão hacker. É invasão total e absoluta. Ah, imagina uma cidade do interior ouvindo ter uma invasão hacker, com robôs entrando. Carrinho de controle remoto de casa. É guerra dos mundos, cara. Olha que louco. É, nem vai se trancar em casa e ligar pra polícia. Lindo. É isso, gente. Se tiver isso, eu tô tranquilo. Então, seguindo o pensamento da Dani, de show de churrasco, não sei, mas se for levar em consideração que, de repente, promover festas em torno do ônibus seja uma... É uma... Eu acho que eu acho que também tem que incluir, tipo, um puta som. Na real, tinha que ter música, porque a mesa de dentro. Digital importante. Não, a mesa, ó, primeiro, a mesa de dentro tem que ser desmontável pra ir pra fora. Puta som. É, não, e dois PA, sei lá. Não, eu acho que o ônibus tinha que ter um movimento música. Eu acho também. Agora, eu acho outra coisa, que como eu participei do... grupo anterior, então já fazendo essa emenda, teve uma questão de que o ônibus não teria banheiro. E aí, pensando em promoção de festas e afins, enfim, pode... Não, pode ter um banheiro químico. Não, pra galera, não, mas o que eu tava pensando é que, de repente, qualquer coisa, chope, churrasco, que seja sanduíche natural, água de coco que você for vender, precisava ter uma pia dentro do... do ônibus, entendeu? Uma pia. Mas isso é fácil instalar. Ônibus. Isso tem, a ônibus já tem aqueles galões de água, sabe? Pro que o cara tá fica do lado, é, então, lá fora. Mas eu acho que assim, tem que ligar um pouco essas histórias, porque se pensar que uma das vias de sustentabilidade pode ser festa, produção de festas, eventos e tal, tal, tal, é importante parar o ônibus. Sim, ele pode parar o ônibus lá de algum lugar com estrutura também. Dentro, né? Pode parar o ônibus lá de uma escola, alguma coisa assim. A minha leitura disso aí é assim, não dá para o ônibus ter essa infra. Não tem a menor condição, porque assim, para você fazer uma festa, não precisa ter um banheiro, você precisa ter 5, 10. Imagina o banheiro do ter uma festa, tem que ter muito, assim, para pensar a festa na dimensão da sustentabilidade. Você pensar a festa na dimensão de... vamos fazer aqui! Virar um ônibus festa é um ônibus hacker, né? São dois ônibus. É mais possível, mas eu acho que pra gente pensar em coisas maiores, a gente tem que pensar sempre... Tem que parar no lugar que tem isso. Eu acho que sim. É aquela coisa básica, vocês já discutiram isso em outras mesas, mas tem que ter um scouting primeiro, alguém que vai uma semana antes, olha, já ó, tem um colégio lá, conversei com eles, tipo, tá vendo? Nesse sentido, eu acho legal. E aí, ela é ótima do ponto de vista lúdico, mas ela é bastante pouco prática. A churrasqueira menos. Porque não é a máquina de chope, você tem que levar o chope. Você tem que levar o chope pra passar, sabe? Você vai levar um barril de chope. A gente tem que se preocupar em fazer coisas que são legais de fazer. Eu acho que seria, alguém pode se animar, porque isso depende de alguém querer fazer esse diabo desse projeto. Alguém pode se animar de adaptar uma mega churrasqueira no ônibus. Uhum. Porque é legal, tenho certeza que vai ter foto no Google disso em 1 milhão de lugares, todo mundo vai querer ter um diabo de churrasqueira no ônibus, é legal. Agora, coisas que as pessoas não querem, a gente consegue... Tipo, dá pra... Existe tudo portátil, gente. Tem como fazer. Tudo portátil. Não, não, tudo é fácil, né? Você dobra ela, tem uma caixa de papelão. Assim. É, agora a música, eu acho que é outro capítulo. Que retrate, é uma pena que a gente tem medo, gente. É a mesma coisa que a gente tava falando lá em cima do pessoal dos artistas e pessoas que sabem de coisas bonitas. A gente tem pouco braço disso na comunidade. E, meu, música é um negócio muito importante pra trazer gente. Uhum. É produção de música local que nunca foi mapeada, esse ônibus pode atrair essas coisas, e a gente precisava ter um sistema. Então, era muito melhor botar, chegar, ele ter a mínima infra pra fazer um showzinho remix com artistas locais, por exemplo. Animal, mas isso precisa de gente da música interessada em fazer, senão é isso, conversando com o pessoal do Fora do Lixo já dá tipo um grau. Eles vinham, viu? É. Mas que boa parte desses músicos assim, do interior, tá? Os caras já têm equipamento já. Eles acham que o PA tem que ter isso básico. Não, mas tem que ter acho que dois, uma mesa de som. Eles têm... Isso, vamos lá, é o de música, eles têm, cara. É que coisa de conversa. Não, não, a gente tem que ter um show, mas a gente tem que ter uma caixa de som pra qualquer coisa. Pra dentro, pra viagem. Assim, por exemplo, você vai fazer um mini evento do Livro Livre. Você só vai explicar o que é o Livro Livre. Tá ligado, eu tenho. Mas uma caixa desse tamanho resolve, cara. Eu tenho um PA desse que eu comprei pra gente andar de carro na rua, se não precisa. Que eu acho que são dois níveis de discussão. Eu acho que uma coisa é pensar. Essa história de ter um estúdio móvel, possibilidade de fazer show ao vivo, que é foda. Eu acho super legal e acho que é uma dimensão que o ônibus deverá contemplar em algum momento. E é isso, os caras do... Não precisa ter um bagageiro também. Os caras do Pará lá, tem um estúdiozinho pequenininho, os caras fazem um trabalho fodido, é um estúdio pequenininho. Uhum. Mas assim, você tá falando de ter um estúdio, você tá falando em ter, no mínimo, um quarto do ônibus, que é um estúdio, porque estúdio precisa ter isolamento acústico e tal, senão você não tem um estúdio. Então, assim, outra coisa é, vamos ter um equipamento de som mínimo. É, equipamento de som mínimo. Vai começar a pensar. Não, e assim, eu acho que se a gente não ocupar muito o bagageiro, por exemplo, se a gente tem uma viagem, nessa viagem a gente vai fazer um evento, enfim, uma churrasqueira, enfim, um negócio pra aquela viagem, a gente já tá sempre no ônibus. Não, eu acho que a gente também pode, na última instância, assim, é que tem que ter gente que topa bolar um projeto desse. Na última instância, você bola isso pra fora do ônibus. É uma coisa que a gente monta fora do ônibus. Aqui, estúdio especificamente, de isolamento. É difícil. Mas vamos supor que fosse algo que pudesse pra montar numa tenda, sabe? Não, mas você ter um espaço pra show ao vivo, dá pra ter. Isso é fácil, é mole. E não precisa de gente muito... É o seguinte, você tem que ter um tabladinho de palco que você monta. Minha mãe tem. Minha mãe anda por aí com um negócio desse. Não, é louco. Que anda de ônibus tem. Entendeu? Isso aí. Isso fica é um tabladinho e o equipamento de som bacana. Só que é um equipamento de som caro. Fixo, ele pode entrar. Não, é um equipamento de som barato. Eu acho que a tarefa aqui, na real, é trazer gente que toca e pensar o que é a interação desse ônibus com a música. Porque precisa, meu. Porque não, é importante. Lógico, já pensou que legal a gente poder chegar nos lugares, caçar os caras que são artistas da dupla sertaneja local e gravar um remix com os caras? Total. Ou se uma chegar coisa seja nossa e deles ao mesmo tempo? Tem que ter, é legal. O carro hacker chegou não, na sua rua, trazendo. Tem um não, e isso, isso eu acho super legal. Não é? O ônibus ser rodar um carro de som. É, total. Si mesmo, entendeu? O ônibus ser um carro de som. De chegar. Estou em cima. É, de chegar anunciando a chegada. É, o Cláudio Prado falou, por exemplo, que ele tinha um ônibus desse lá junto com os Novos Baianos, ou com os Mutantes. Quem? Mutantes. Mutantes. Mutantes. Ele fez um que circulou o Brasil inteiro e que tinha um puta palco em cima, lá trem, carro de. Como chama? Trio elétrico. Trio elétrico. Foda! É um puta projeto massa. Certo. De fazer um espaço. Um chama crowd de distribuir convite, o cara nossa. Sobe no palcão e faz o show. E não tem problema, assim, é um negócio que você vai pro lugar na energia do local, não é? É, pensando em estruturas adaptáveis, por exemplo, um estúdio, fechar uma parte do ônibus não dá. Mas se você pensar uma parte do ônibus, você consegue com uns cobertores grossos, sei lá, você deixa umas argolas, você prende na hora que você precisar e já isola bem, você não desatende sempre fechado aquela merda. Mas no dia que você quer gravar, você leva os cobertores. Cobre aquilo, e aquilo já isola bastante. Até porque a gente não tá no nível. O pessoal grava ao vivo, o pessoal grava. Não, é isso, não precisa ser. Grava e faz. Não precisa ser aquela estrutura também, aquele isolamento acústico e estúdio profissional. Se você só joga um negócio que dá uma abafada no subsolo. Eu acho que isso aqui é mágico, o esquema, tipo, quando o rádio faz blitz, por exemplo, ah, é verão em Bertioga. Eles gravam ao vivo um monte de gente e não tem problema nenhum. Nós vamos ter que achar que precisar de um esquema desse. Tipo, um estúdio que você monta fora do ônibus pra gravação ao vivo. Como se sem necessariamente ter isolamento. Mas então eu tô colocando aqui, precisamos dimensionar um estúdio móvel. É, um estúdio móvel. Então eu acho que vai ter. Precisamos dimensionar um estúdio móvel. Ajuda a divulgar cultura livre, né, meu? Faz permuta com o cara. Você vem aqui e grava, mas as músicas. E eu quero que pode ser barato de gravar uma música, assim. Tudo bem que no interior ele não deve. Não, eu gravo seu CD contando que seja do Creative Commons. Grava, acabou, libera a música. É, não, e é ônibus alto-falante. E aí, ônibus. É o megafone lá, aqueles. Como é que é? Esses carros de. Ônibus carro de som. É, aquelas cornetas de carro de som. É, é isso com essas cornetas, pode crer. Tem que ter. É, isso é um desses é massa. O cara chega assim, porque a gente tá falando de várias coisas pra receber informação, pra mandar, isso é legal, pra ele falar diretamente, é bacana. É, nesse sentido, acho que tem umas coisas legais que era o seguinte: ia ser legal se a gente conseguisse projetar do ônibus. Pensando nisso na boniteza também, se era o caso de reservar uma parte do ônibus para projeção, se a gente colocaria uma fora, tela para projeção. É, eu acho. Não, a parte do ônibus era a parte externa do ônibus para projetar no ônibus. No ônibus. Não, mas então, era uma pergunta. Se era o interesse de deixar uma tela móvel que você joga fora do ônibus. É isso, eu acho que é mais nesse sentido, porque você não perde o espaço. Você perdeu o espaço. Ele não fica inutilizado. Não ocupa muito espaço, fica só um negócio. E a gente faz uma telona, tipo um negócio que projeta de cima do ônibus. Tá. Eu fiquei pensando precisar disso no sim, favelas que tem. Que seria foda que era o seguinte, você tem que separa o ônibus assim de lado, na frente, sei lá. E aí você tem sim um deck onde você bota o projetor que vai projetar pra fora do ônibus, numa tela que você vai colocar. E ao mesmo tempo você tem um sistema de som, surround, cinema, mas tem também câmeras que peguem o feedback da informação. Então você poderia. Nossa, podia ter uma sessão de cinema muito legal. Nossa, sim. Mesclando. Mas faz a galera grita, mostra a galera primeiro, mostra a cena. E você, quando você faz show, por exemplo, pensando na história do show ao vivo, você faz um show ao vivo streamado. Que tem duas câmeras já em cima do ônibus pegando. É a galera do live cinema também, né? Que é tipo a galera que vai fazendo a coisa acontecendo. É isso com duas GoPro você faz, né? Ela dá pra tirar de qualquer lugar, colocar em outros lugares, a prova d'água, você faz o streaming na hora, direto com ela. Isso é massa. E essa coisa, pensando no negócio de a prova d'água, caramba, pra chuva, uma coisa básica, mas acho que o ônibus precisa ter aqueles toldos saindo da lateral, sabe? Fica enrolado na lateral, que é de carro de dog, que você puxa aquilo, porque se você vai fazer uma oficina, um negócio, você vai fazer assim do lado do ônibus, já tem um toldo pra sol, pra chuva, acho que isso é básico que o ônibus tem que ter. Pode crer, isso é bom demais. Isso é fácil, isso a gente não precisa nem mandar fazer nem nada, coisa mais fácil de ter, assim. Você pode esses pegar esses usados também que os caras dispensam, a gente reutiliza e coloca uma lona. É, tranquilo de achar. Isso uhum. É só uns que se roubam. Aí rebite no busão. Mas vai aparecer aqueles camper, aquelas Kombi que tem um. Total. Sim, puxa, assim. É, eu acho que tem essa história das tendas que saem, mas eu acho também que a gente tem que ter uns pods, né, externos, né? É, uns essas tendinhas mesmo que vem. Ah, sim. móveis, entendeu? Tipo, umas quatro dessas. Sim. É, isso é barato. Tirar pra fora. Ter umas como chama isso aí? Isso é tenda, tenda, é tenda, tenda de praia. Isso tem custa, sei lá, 60 conto é. Cada um. Nem isso. Deixa eu pensar. É, o que a gente tem que dividir é coisas que a gente vai comprar, coisas que a gente vai fazer, como vai viabilizar ah, é. Isso, né? Valores. É isso, tenda vale a pena comprar, mesinha, não sei porque a gente pensa comprar, fazer cadeira primeiro. Vale a pena comprar. Não, total, mas tem que comprar. E também tem que pensar, assim, pode. Dentro do espaço interno do ônibus, seria legal ver quais são as coisas de maior dimensão, pra ver se tem que reservar um espaço pra essas coisas. Ou se vai ser no encaixa-encaixa, sabe? É, eu não sei o que que... A gente tava se perguntando isso também quando a gente tava falando de boniteza, que a gente não sabe o que saiu da trilha de infraestrutura sobre aquilo lá, onde vai muito, dividir, eu tava como que vai ser. Não tava... Eles entraram tanto nessa parada. Tá, porque a gente nem sabe tipo, se dá pra ter... É, dá que tudo seja revolucionado. Não, eu tenho a sensação layout, que esse espaço tem que primeiro servir à infraestrutura. A infraestrutura de você ter tomada, mesa pra colocar laptop e pras pessoas trabalharem, ponto. Uhum. E aí, fora isso, dá pra você colocar pirações, tipo, 5 monitores pra você ver o mundo lá fora com o robô de exploração terrestre. Não assim. Na parte de infraestrutura. Ou que a gente coisas bonitas. Chegou a discutir, assim, de pegar, tipo, as poltronas do ônibus mesmo. Tipo, duas de um lado, duas do outro e no meio a mesinha. É, isso é uma boa. Que nem aquele ônibus. E a mesa. Isso, exatamente. Do aeroporto, né? Isso. Pode do aeroporto. E a mesa, ela pode ser móvel, a gente pode tirar. É, que ideal que não seja móvel, né? Vai ter tipo um armáriozinho, tomada. E aí o projeto que, da bolsa que surgiu foi justamente pra essa parte elétrica, né? De como colocar essa parte elétrica. É, isso é um puta do projeto. É, a parte elétrica vai ser um projeto. É, equipamentos e é porque a parte elétrica tem que ser bem feita. Mas eu acho que vale a pena pensar. Não, vale a mais pensar. Vale a pena virar. Não, mas a mesinha virada, a ideia é que seja móvel, por exemplo. Tem uma viagem que tem menos gente, aí tira umas poltronas e coloca a mesinha móvel. Tá. Que a ideia é que tudo seja móvel para o ônibus poder se transformar pra caramba, dependendo do que a gente precisa. Não, acho que não pode ser móvel. Não vai ser poltrona. Pô, até no doblô pode, pô. Não, peraí. Não, ela pode ser móvel. Sim. Só que, assim, ela, só que você fixa, você tem que... Não, sim, não. Vai, o móvel que eu tô dizendo não é solto. É isso, a gente tem que fazer uma... Prepara pra viagem. Não, o ônibus tem que entender uns encaixes mais padrão que eu possa... Já tiro essa... Como faz, na verdade? É um encaixe padrão, você vai, só que é um puta de um parafuso. É que é coisa de aproveitamento, que TV de LED, ela tem que virar pra fora e você poder com a mesma TV virar lá pra dentro, não precisa ter duas TVs. Tudo que a gente for fazer lá tem que ter um esquema de mais versátil possível. Não precisa tirar a TV de lá e colocar fora do ônibus pra passar alguma coisa, tem que dar. Então a parte elétrica também tem que ser super versátil nisso. Tipo, praticamente botar um hub de tomada por metro e... É, assim, eu só digo uma coisa. Tem que é lindo, mas não vai ser. Sim. Porque assim, fazer uma TV que vira pra um lado e pro outro custa 4 vezes mais. É mais barato você pegar duas TVs do que você... Fazer um puta do mundo. Mas suporte tá aqui, você solta a TV, vira o suporte, coloca assim. Mas você virou dos dois lados. Não, mas você tá virando de que lado pra que lado? Pô, você tá virando do lado, tá virado pra dentro do ônibus ou virado pra fora do ônibus? Sim, mas como é que você. Você tem que mexer na lataria. Isso aqui não foi na lataria. Bom, mas não importa, a lógica é a mesma. A lógica é a mesma, mas entendeu? Vai ficar do lado de dentro do vidro. Não tem que mexer na lataria. Ah, você tá falando do vidro. Tá dentro do vidro. Aí você vira ela e ela fica. Porque a TV não precisa ficar no para-choque, por exemplo. Ela pode ficar do lado de dentro do ônibus, logo antes do vidro. Tá virado pra quem tá na estrada. Você vira a TV e ela tá virada. Você tá pensando no vidro. É. Essas coisas assim, é um tipo de coisa. Se a gente for. Assim, a questão é: muita coisa não vai dar pra ser móvel. Mas a gente tem que pensar sempre que for fácil. O jeito mais móvel de fazer aquilo. Mais móvel, sim. O negócio do mesão pode ter no que a gente não gente, mas eu só acho que assim, tem duas coisas que eu ouvi que podem ser pensadas e articuladas junto com o layout do Dendônimos, que é o equipamento básico de som. Então, assim, onde vai esse PA e tudo, sabe? Pensando assim, ó, o ônibus vai lotado. Todas as poltronas estão sendo ocupadas por pessoas e tal. Tipo, onde a gente vai... colocar a caixa de som. Se a gente vai pensar em já deixar como é que chama esse lugar que guarda tudo? Cantinho. Não. O armário? É, na dispensa. É almoxarifado. Então, se vai ter um almoxarifado ou se vai ser o esquema entre tudo. Porque um telão, eu acho que assim, um telão para todos os eventos, seja mostrar o que tá rolando no Twitter, ou abertura de... Um telão é super importante, então tem que ver assim, nossa, esse telão dobrado, ele ocupa esse espaço, sim, e a gente não pode pôr ele no chão, porque vai molhar, porque todo mundo vai ficar andando no chão com o pé, sei lá, do barro, da onde que tá. Então, só a sugestão é, as coisas principais que a gente sabe que tem que ter... Pra pensar junto com o layout, se separa. Eu tô pensando muito nisso pro bagageiro. É o bagageiro. Porque, assim, não, o bagageiro tem que ter uma estrutura pra receber, pra não balançar nem nada. É um bagageiro, assim, se a gente tá pensando que a gente vai tirar a poltrona do ônibus, já vai sobrar naturalmente espaço nesse bagageiro, assim. É que bom. Porque a gente fica sempre no dá, eu acho que é sempre melhor a gente partir do que a gente viu. O ônibus que a gente viu era metade ônibus, metade um espaço aberto pra carregar a tralha. Que era onde a gente queria botar uma mesa e cadeiras. E tem um bagageiro embaixo. Tem um bagageiro embaixo, tem muito espaço. Não, e na boa, também o bagageiro, assim, se não for usar pra aquilo, deixa em São Paulo, não vai ficar no bagageiro, entendeu? Não. Deixa no lugar onde estava o ouro, na garagem, deixa as coisas. Mas é que até agora, tudo isso que a gente falou, tipo, não é muita coisa. Cabe não, cabe, cabe. Você entendeu? Você tá falando, de um telão, que é pequeno, porque ele fica enrolado. Ele é de longo, mas ele é pequeno. Tá falando de PA, é pequeno. Caixa é o tamanho de uma mala. Uma caixa assim, pra uma viagem normal, se não for uma festa, uma caixa assim, ou tipo, já é. Dá pra caralho. Então, eu tô pensando mais nesse sentido. São coisas pequenas, por enquanto. Eu acho que valia ter as unidades móveis. Eu acho que isso é traquitania, que é... E as bairras? Que são tipo umas bicicletas anexadas atrás. Isso é bem massa. E uma coisa que é legal. A gente pode aí pensar em tunar a bicicleta nesse momento, mas no primeiro princípio, colocar atrás o suporte pra baixo. Não, mas é bem necessário. Eu colocar na cidade, conversar com a pessoa que é interessante. Até os scouts, sabe? O scout pega a bikezinha e uma coisa que é legal, que a gente começou a falar no começo, mas eu acho legal entrar mais, que é pensar nessas tecnologias de captação de informação e de tudo mais. Tipo, GPS, sensor de movimento, sensor de luz, sensor de tudo mais. E como abrir eles ao vivo pra pessoas mexerem, ou mesmo que não seja ao vivo, tem algumas coisas que não seja ao vivo, mas quer abrir esses dados pro pessoal que quiser brincar com eles. Então, geoposicionamento, temperatura, vou marcar aqui só pra gente subir no ícone. Pensa uma câmera assim ligada. Pressão. Velocidade. Pressão não vai variar tanto assim, né? Pressão, assim... Não, você pode saber quando vai chover, né? Ah. Por pressão? Olha, opa, barômetro. Ah, é verdade. Barômetro é pra isso. É, como é a química, baixa a pressão, tipo, vai chover, já liga o para-brisa, começa a tocar música, as gotas caem, pô, vamos lá, tipo. Começa a chover, já tá todo mundo no teto, assim, ó. Já esperando a chuva. Por que tem uma escadinha dentro do busão pra ir pro teto, assim, ó? Não precisa, assim, o governo não precisa saber, sabe? Mas é, não pode ter. Barômetro é pra medir a quantidade de impacto em teto. Bah, isso é outro, também. Isso é outro. Então vamos desenvolver o barômetro também. Não, o Velasco já tá pedindo pra ele virar a Priscila Rainha do Deserto no teto do ônibus. Eu acho que é massa. Sensores, em casa de um API, geoposicionamento, temperatura, pressão, velocidade, conectividade. É, placa solar no teto. Pra fazer um negócio do buraco, precisa de energia, altura? Né? É. Ah, tá. Precisa, como que faz o do buraco? Pelo acelerômetro? Acelerômetro. Acelerômetro é um sensor de velocidade, não? Não, acelerômetro é um sensor de... Inclinação. Inclinação, a gente sabe quanto é o acelerômetro, aquele de iPhone, de computador. Eu não sei, mas eu queria saber o que é aquele médio pra ser um acelerômetro. Vai ser de espaço. Ele mete variação de espaço. Eu não tô mais onde eu tava, basicamente é isso. Já posicionamento, temperatura, pressão, velocidade, conectividade e acelerômetro. Tem mais coisa aqui. Luminosidade. Teto transparente. Pra acordar, né? Ah, o sol na cara, assim. Um espelho no teto. Dá um espelho no teto. Uma cama redonda, né? Um jacuzzi de... Uma geladeirinha pra champanhe. Vamos colocar então uma daquelas máquinas de vez em quando, assim, só pra dar uma volta. Comprar aquelas máquinas de comprar. Levou umas amigas, sustentabilidade, tá com fome. O kit hidráulico vai, né? Aprovado já. All my friends. Ia ficar massa. Um ônibus de manga, tá ligado? É, tipo, aquele volante de corrente, sabe? Ia ser demais, gente. Dados de pelúcia. Os dados de pelúcia. Pode crer. Ó, muitas ideias, mas o que a gente vai fazer pra viabilizar isso, hein? A gente vai fazer um projeto de microbolsa com um banco de ideias. Não, tá tudo discutido. Esses sensores. Tem coisa que você compra barata, esse site da China aí. É. Pode experimentar. Um Arduino no Dilux Free é $20. E as pecinhas pra ver uns 10 centavos. É ridículo. Né? Ridículo de barato. Faz um pedido enorme no Deal Extreme e depois vai brincando. É. O ruim do Deal Extreme é que você pede agora, vai chegar em dezembro. Mas é, não, não, acabou de chegar. Chegou essa semana o negócio que eu pedi quase 2 meses atrás, velho. Mas ó, uma hora chega, é mais barato. A gente não. Até a gente comprar o ônibus, já vai comprando isso. Se cada um daqui dessa mesa comprar um pouco, vai chegar aos poucos. Então eu fiz pedido lá, chegou em 15 dias, às vezes, né? Aí pode. Não, o chip é de graça também. Você não botou uma. Ah, não. Tá aqui, ó. Mas é que tem umas coisas que não vai ter que dizer, a gente pode comprar agora antes de comprar um ônibus, que não vai depender de que ônibus que é, tipo, Arduino, essas coisas, dá pra ir comprando. Aí quando chegar o ônibus, a gente já vai ter isso também. Vai dar pra instalar tranquilo. É. Já vai estar sabendo o que tá fazendo também. Coitado da próxima pessoa que vai pros Estados Unidos, né? Nossa, aqui, ó. Tem uma listinha aqui, ó, gente, que vai precisar pro ônibus. Receita federal, chega assim, meu amigo. É pra um ônibus hacker, moço. É pior, fala de hacker nos Estados Unidos, isso acontece. Primeira coisa que a gente vai ter que hackear é aquele botãozinho que você pode conseguir no Brasil pra ver se vão abrir sua mala ou não, sabe? Ah, é. Aí a gente hackeia isso aí e pronto, tá resolvido. Que mais? Que mais que nós temos aqui? E a ideia do canhão de batata, hein? Vai rolar? Porra, mano. Quase que eu esqueço. Por favor, que eu tô bem curioso. Quase que eu esqueço. Canhão de batata. Acho que é explicativo, não é verdade? É um canhão de batata. Armas. É tipo arminha de feijão gigante. Não, essa é armas. Armas. A gente tinha ter esse thread de armas, mas. No bar a gente faz o thread de armas. Armamento. Eu tava pensando numa besta gigante, eu cheguei a projetar uma besta gigante pra lançar. Não, pra lançar corda em cima de poste pra puxar bandeirão e passeata, cara. E eu arranjei o ferro, só que ele amassa muito fácil, não tá funcionando. É que eu ganhei uma besta desse tamanho, eu fiquei olhando, entendendo o mecanismo. Falei, tá, se eu tiver um taco de bets e um ferro grande, acho que eu consigo recriar isso. Mas o canhãozinho de batata é esse do caramba. Não, total. Olha! Cara, eu tenho um livro que tem uma sessão só de armas improvisadas, cara. É clássico. Eu ia dar uma pegada pra ti. Eu queria colocar duas, uma de cada lado do ônibus pra você chegar na prefeitura. Adorei. Danger level. A gente pode botar um poste de armas fervendo na frente da prefeitura e fazer uma batata. Esse é o danger level desse projeto. A gente faz um pote com uma grade, assim, a batata passa e já fica pronto, cara. Deve ter algum programa do Discovery que as pessoas façam isso. Tem competição disso, cara. Nossa. Competição. Tem competição. Pronto, achamos uma fonte de renda. Entrar em competição de canhão de batata. Paga bem? Paga bem? Assim, paga em batata. Deixa eu ver. Ah, batata. Sensacional. Potato Launcher. Ah, puta que pariu. Ah, eu já vi isso aí. Cara, é uma mira, meu. Cara, meu. O problema desse tipo de coisa é que o cara faz isso e nunca para. Ele vai construir uma mira, um negocinho, e pintar. Vai colocar sensor térmico. Mas eu sou a favor de ter, assim, uma microbolsa pra potato cannon, pra armas. Uma microbolsa pra armas. Não, já que a Dani tá preocupada, ele quer ter ônibus scouts, assim, pra gente não apanhar fora do ônibus. Não, eu quero. Olha não, isso, cara. Tem um projeto já. Um sensor de... Olha. Nossa, ele já abriu um projeto, tá bom. Fudeu. Qual que é o nome do negócio? Point Guard. É, já tá. Tá. Point Guard. Tem alguma loja com um samba de comprar um PVC aqui do lado? Vamos fazer isso hoje. Gente, vamos dar próximos passos aí, né? Vamos alinhar aqui o que elas vão fazer, porque tem um monte de coisa pra fazer e... Beleza. Vocês viram que eu sou a parte chata da conversa. Você é a parte de fazer a conversa, daí alguma coisa. Canha de batata. Nossa, que desmedição. Pô, e o motor de antimatéria, hein, cara? Você não falou disso na infraestrutura? Não, a galera eu tô tentando conseguir um urânio, mas... Tá, a galera tá falando sério disso aqui em cima. O quê? Do quê? Do motor de antimatéria. Bicicletas anexadas atrás, legal. É gerador de energia da bicicleta, né? Gerador de energia, porque a galera vai andando e depois carrega numa central só, né? É a bicicleta? É, você põe um... Elas não são bicicletas que as pessoas pedalam? É um dínamo, você põe um dínamo na bike, você pega esse energia da pedalar, quadra e enfia no ônibus. A energia consegue pra carregar outras coisas. Se acabar a energia do busão, vai todo mundo pedalar. Vamos pedalar uma hora e voltar. Eu colocaria como uma das coisas mais importantes, sabe? Muito legal. A bicicleta em si eu acho mais importante, muito importante. Até ele não tá muito emocionada com essa história. Por quê? Por quê? De bicicleta? Ou do motor de bicicleta? Então, como que vai fazer os próximos passos? A gente se coloca no garoto da bicicleta. Eu não sei andar. Ah! A gente pode fazer um sidecar numa bicicleta. Isso tá muito massa. Um sidecar, a gente faz um sidecar. Vamos sidecar. Só que você precisa de um capacete aquele de alemão, assim, ó. Você não pode dar sidecar. O sidecar pode ser conectado também, né? Pô, o sidecar a gente pode usar pra muita coisa. Ele pode virar uma banheira dentro do ônibus, gente. Vamos pensar em coisas versáteis. Quanto mais versátil, melhor. Já tem uma banheira. Pô, sidecar é jetar. Sidecar é jetar, basicamente é só perna. Assim, vai fora. Tchau. Você faz um sidecar com um pininho, você puxa o pininho assim, só isso aqui. Dois karts, velho. Dois karts, cara. Nossa, o kart ia ser foda. E sai. E sai debaixo do busão, assim, né? Ele puxa as plataformas e sai debaixo do busão. O busão faz assim. E sai aquelas rampas, assim, sai o kart. Então dentro do Batman, cara. Isso aí se transforma numa moto o negócio. Não, imagina, sai dois karts de volta. Mano, tipo tromo, assim, a gente faz uma disputa. Pogobol. Põe os pogobols. Ó, patinete é uma unidade móvel pequenininha e bem prática, né? Que já ajuda bem. Tá, então só voltando aqui. Tem estúdio móvel, possibilidade de show ao vivo, como transformar um ônibus em ônibus de som, mas tem também unidade mínima de som. É, que é o que provavelmente já conseguiu. Unidade mínima de som, você falou, nossa, caixa meteoro. Cara, eu tenho uma caixa de som de 75 watts dessa altura, de quando meu pai casou, que funciona super bem, cara. Posso. Eu tô com duas caixinhas novas, são super boas. Essa. Eu comprei uns pezinhos pequenininhos, dá jogo, não é? Não, já tá tudo isso aí. Não, tô com dois monitores desse tamanho que dá pra fazer uma festa fácil com eles. Bizarro. O que mais que a gente tem aqui de legal? Robôs que lançam terrestre. Eu acho que tem que ter um SSO, cara, um painel de comando. Eu acho que a gente tá um pouco criativo. Interno dentro do. Ô, louco! Onde vai ficar o servidor? Tractanias. E canhão de batata. Oi, fui eu que falei com você. Tudo bem? Muito tempo. Precisamos de mais três depois. Tá legal. Você conhece um monte de gente que faz. Tá foda? Tá foda, né, cara? Infraestrutura e coisa de veículos. Gente, você sabe fazer o que a gente tá falando de fazer. Então, por favor, junte-se a nós. Já tô na pegada de pesquisa, tem muita coisa. E passar disponibilidade, vocês vão vendo aí, vai contando um conceito em cima disso. Nossa, esse contrato tá incrível. Fora é equipe de trabalho. Sim. Olha só. Demorou. A gente vai fazer um. Pega uma cadeira aqui. A gente vai fazer um encontro pra pintar o ônibus de 11 e 12 de novembro. Um encontro aberto, tem uns feitos depois de conto. Esse material que você tem vem de formato, tipo. Muita coisa, tem que fazer pesquisa, tem umas coisas organizadas, PDF, texto, tudo, e tem outras que só imagem. Pô, passa pra gente, não. Não, se tá digital, mais fácil, maravilha. É, pelas conselhas. E abre pra galera ter ideia. Porque a Dani tava preocupada, a gente não ter boas ideias. Mas não é ruim não, cara. Eu tava pensando no lounge, a gente tem uma. Como é que vai ficar o centro de comando e operações do busão aí, cara? SSO do busão? Fudido. Vocês têm um modelo do lounge? Já? Pois, já tem tempo. Tem. O que a gente quer. Existe um padrão, mas na... Que é o real. Precisa ter mais projetos. Você contou desse ano passado. Não, a gente tá procurando. Ah, é pra conectivo. A gente tinha pensado em fazer sem. Sem tela. Tipo uma planta. Mas que é um fazer um bloco aqui, assim. Ah, fazer um. É um computador. Na verdade, tem mais um. Vai ter um computador que é o computador de. Pô, total, hein? A gente viu na conectividade. Você pode ajudar também. Tem outro computador de. É, precisa estar bem desenhado. Que é a rede interna, local com serviço interno. É, medição, tem que ter, teoricamente, um outro computador para fazer esse negócio da API. Então, um ônibus, entendeu? Então, as coisas assim. E eu tenho pessoal para isso. Mas nenhum deles tem. Assim, a ideia é que a interface deles seja pela rede. Você pluga um monitor e um teclado se você precisar. Adaptar, ter mic, câmera, tudo, eles fazem perfeito. Ah, que massa. Tá. Pô, vai ser muito legal chegar um projeto. Não, o pessoal faz pra fazer suporte, essas coisas para as coisas que tem projeto. Forte. Sim. Entendeu? Aí eu posso fazer. A gente tem um problema que assim, é pouca grana para poder gastar. É, eu falei com a Patrícia. Aí sentar e ver, bate papo com eles, entendeu? Ótimo. Vocês podem ter o nome da empresa deles em algum momento. Conversar. Isso tem que conversar, sabe? Antes. Ah. Isso para infra. Se for bem conversadinho. Tem um cara que ele pegou um caminhão, vou até passar para vocês, pegou um caminhão e fez um... O caminhão é uma máquina fotográfica, dessas, como é o nome? Pinhole. Eu ouvi falar disso. Ele abre o local e fica lá captando. E foi a Volkswagen que deu. É um caminhão que é um pinhole inteiro. Nossa, pegar disso tudo que a gente precisa ver quem pode financiar, pode ir procurando, tipo, bicicleta, quem que pode arranjar bicicletas, né? É, dá pra ter outra partida. Tem uma bike livre aí, né? Uma bike open source. É, feita de pedaços, cada um leva um pedaço de uma bike e eles montam uma bike. O Fabrício tá aí até, ele deve estar na narrativa, mas era dele, essa ideia. A bicicleta tem o pessoal da Tag também. Tem a bicicleta? Vai estar batendo papo. Porque as bikes deles são caras pra caramba, né? Mas eles são de boa. Posso falar com o Billy também, Fábio? Mas, e a gente vê. Tá, sensor de captação precisa ter um servidor central. Churrasqueira Mega, beleza, não fica com a Eu não sei. Esse dado do lance da Volkswagen, a Volkswagen mandou tudo. Pô, que beleza, hein? Só que tem um Volkswagen bem grande. É, então. E o caminhão é Volkswagen. E foi feito dentro da Volkswagen toda a adaptação. Eu não sei se é isso. Pode achar níveis de produção, mas vocês vão pagar tudo, mas a gente faz. Mas independência. Pô, eu vou pensando, eu tenho que ir, mas aí eu não sei se vai ter outra reunião. Vai ter várias, eu acho. E eu vou pegar todo esse material, já tem que ter isso falando. Perfeito. Meu, se eu mandar pra Paty ou passar aqui um dia, a gente vai fazendo conversa e vendo o que vai rolar. E aí a gente depois faz uma reunião de... Não. Isso aí. Beleza. Esse caminho pirrolho é muito bizarro. Esse caminho pirrolho é maravilhoso. Mas é bem coisa. É genial. Se puder passar... Você conhece esse pessoal desse projeto? Não. Os caras pra gente perguntar, né? A Volkswagen? A Volkswagen. Mas a gente tem contato? Só que tem lá, responsabilidade social. Você tem contato na FIA, sabe? Tem contato na FIA. A gente não faz a visão, eu tenho... Assim, o contato na porta, na FIA, dá pra conversar com eles. E a FIA... Fazer card? Muito mais. Não, e a Fiat tem a venda que eles têm projetos de open source. A gente está tentando ganhar ônibus, né? Pra poder guardar o dinheiro para fazer outras mais coisas. Adaptações. Quanto agora os 8 doblos. Vamos categorizar as coisas. Oh, unidades móveis. Brrr, ia virar uma gangue, ia ser massa. Unidades móveis. Unidades móveis. Ia ser Mad Max, né, cara, o negócio. Não, sério que ia ter uns rachas na estrada, assim, entre as doblôs. Os caras instalam aqueles negócios de biga, assim, sabe? Tem 8 doblôs sem carroceria. Sim, a gente encaixa todas uma na outra e vira uma grande, vira um grande carro. Eu escrevo com... Tipo um Megazord. Acho que eu escrevo você com um resumo das anotações daqui. Tá, a gente vai fazendo uma conversa de infra aí na paralela, acho. Tá, bacana. O Chica participou de um... Eu comprei um vídeo. É um percurso de ônibus que vai de uma cidade a outra, de uma realidade a outra, de uma cidade até entra nessa cidade universitária, depois passa. Eu vou ficar ali, né? Captação, churrasqueira, frigobar. Ah, tem a ideia do Zuard, que não está aqui, de ter uma biblioteca livre em forma de códigos QR codes. Faz download dos livros. Mas para quem isso? Para gente? Para a gente. Para a comunidade, facilmente. QR code? Ah, tem. Um dia. Mas é tipo uma biblioteca mockup. Sim. É só um mockup de uma biblioteca com os QR codes. A gente pode ensinar, a maioria dos celulares hoje em dia consegue baixar uma biblioteca com QR codes. Qualquer não, aí você pode ter os links e tal. É, qualquer Nokia com câmera pode instalar um QR Code. A gente pode levar até o programa, facilitar pra eles, sabe? Levar o programinha, botar e ensinar pra eles como mexer e ir mandando pra eles umas coisas. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar também numa biblioteca livre dentro do ônibus. Ah, da hora. Uma máquina de xerox no, dentro do ônibus ia ser massa. É, eu vou. Um mimeógrafo. Pequena biblioteca livre. Tem tudo, né? Pegar um desse fora do ônibus, né? Tipo, na carcaça, né? Carcaça. É, mas... Não, é isso aí, é. Mais coisa pra gente bolar nas bonitinhas. Tipo, deixar na, em algum lugar, deixar na escola, assim, os QR Codes. Deixar lá com o nome dos livros, a pessoa vai baixar. Ah, ele tá falando que tem na lotaria, lá de fora. Ah, lá de fora? Ah, entendi. Mas é legal a pessoa umas coisas pra deixar lá. Mas lá, na lotaria lá também. E ia ficar legal com parte da pintura, os QR Codes. Uma bibliotequinha, né? Tipo, um estantezinho. Podia ser legal, velho. É, deixa eu ver mais aqui. Catalogar fotos de placa na estrada via sistema automatizado. As APIs. Documentar o processo de quem for tirar a carteira tipo D com o objetivo de fazer apostilas videoaulas em Creative Commons. Okay. Isso é legal. Som da tripulação ter hacker. Churrasqueira hacker. Máquina de chope hacker. Ainda bem que parece um brand, assim, né? Chope hacker. Tá bom, chope não, vamos tomar um chope hacker. Pega a churrasqueira da Tata no ônibus, capaz de atingir 150 convidados e celebridades. Cara, tudo isso que cabe no ônibus ainda cabe mais coisa, eu acho. Cabe. É, então. Não, mas é que a gente, peraí, mas a gente tem que ter o um espaço também do, acho, do mesão com, e tem que ter um puto espaço pra várias coisas de. Quase de mecânica e tudo mais que vão ficar lá, assim. Então, tipo. Se a gente vai fazer um negócio com o Arduino pro, pra comunidade lá, pra ajudar eles. Dá tipo pra... mini hackerspace? É, exatamente. É, não precisa ter espaço, só precisa de um. Se tiver um negócio bem organizado de gavetinhas e tudo mais. Não, é que é tipo oficina pra você fazer coisas na hora. Com fio, parafuso, essas coisas. Se você quiser criar alguma coisa. É porque a gente não rolou ainda uma reunião pra discutir o que, que vai ser feito em cada lugar, mais ou menos, assim. É que a gente ainda não tem um ônibus, né? O que esse cara falou, na verdade, é legal que ele pode fazer um projeto. Não. Pode ser que eu tô falando assim, por exemplo. Quando a gente chegar na cidade, o tipo de coisa que a gente vai fazer pela cidade, entendeu? Porque uma das coisas que pode fazer pela cidade, por exemplo, é criar vários mecanismos físicos mesmo pra facilitar eles em alguma coisa. Então, por exemplo, criar com o Arduino um negócio, um sensor, que eles vão saber quando vai chover ou quando vai, sei lá, alguma coisa que vai acontecer, algum problema que eles têm. Ah, a gente sempre chove e a gente se fode. Então o sensor vai mostrar quando tem uma parte desprotegida pra eles protegerem. Esse tipo de coisa a gente pode fazer também. Isso precisa de uma oficininha, assim. É, precisaria ter umas peças... É, acho que não ocupa tanto espaço, mas é bom. Eu acho que é o mini hackerspace mesmo que você tá falando. É. Mas o que é o mini hackerspace? Né? Pra poder fazer projetos no local. Tipo, tudo que vai fazer pro ônibus é uma coisa, mas ter tipo pecinha, gavetinha, coisas pra criar projetos. Ah, ou usar coisas dos locais também. É. Às vezes o cara tem um. Às vezes o cara mora no interior, tem um puta computador velho, dá pra fazer outra coisa, sei lá. É aproveitar. Reformar isso. É, reciclar, fazer isso. Eu sou meio contra coisas que. Eu não gosto desse pra modelo estoque, que você né? vai. Estoque, não, leva. Não só isso, mas que você vai lá, enquanto você tá lá funciona, quando você vai embora, acabou. Não, ou que é, você leva. Não é, eu tava falando tipo uma coisa meio. Não, criar um sensor pros caras saberem, sei lá, quando vai chover, por exemplo, que eles se ferram sempre com tal coisa. Mas eu acho que a gente faz isso por viagem. Isso aí é pra, tá. Por projeto. O que eu tô dizendo é o seguinte: eu não tenho um laboratório dentro do ônibus que quando a gente vai embora a cidade fica sem o laboratório. Ah, não, sim. Saca? Eu detesto essa coisa de você ficar com a chupetinha, dá na boca do bebê, quando o cara, legal, adorei esse negócio de eletrônica. Você vai embora e leva os componentes, saca? Sim. E o maluco fica lá sem ferro de solda, assim. Ah, você ia deixar os componentes. Então, aí você tem que dimensionar. Mas aí eu não pensaria como traquitaria as coisas. Sim, ah, entendi. Eu pensaria assim, porra, vamos, que é um pouco o que a gente falou na conectividade. Vamos ter uns roteadores livres que a gente pode chegar lá e sim. deixar... Então vamos ter uns kits ter, básicos né? de eletrônica que você vai lá e deixa, mas tem que ser pra sim. deixar. É, você tava pensando em um imprevisto. Chega na cidade, você não sabe exatamente qual é o problema. Se tem um problema que você não tinha pensado, você pode criar uma coisa pra resolver esse problema deles. Aí você vai ter alguns, mas é... Não, é, isso vai mas ter... Mas um caráter de exceção, entendi. Acho que tem que ter. Vai ter que ter uma mega coisinha de ferramenta, caixa de ferramenta, sim. pode ter. Placa, vai ter uns Arduino sobrando, sabe? Sim. Sempre vai ter. É. Mas assim, eu não preveria nesse momento. Não, faz sentido, faz sentido. Bibliotecas mal-café, bibliotecas livres, pequena biblioteca livre, QR Code pra baixar livros. Ia ser legal, a gente podia fazer um negócio fora que fosse as duas coisas, né? Tipo, uma biblioteca que tivesse uns buracos pra você encaixar uns livros reais e os outros livros da lotaria. Vamos fazer um não, aí você para, a galera vai lá e pega o livro, deixa o livro. E a, mano, a parte de manutenção do ônibus, vai ter um kit? Chegou mental, assim, essas coisas? Não sei. Então, eu não colocaria em entretenimento. Eu acho que isso é parte da infra. Da infra, né? Pode crer. Do quê? Desculpa, só. Não, é manutenção do busão, tá? Ah, sim. Assim, mas, pra, tem pro ter, ônibus, assim, tipo... Ou... Sim, vai ter que ter treinar vários. Alguém que possa ajudar e tal, porque nem... Ah, mas fica mais um bagageiro, né? Porque é um, mais pro motorista, mais... Isso, é. É, precisa ter aquelas coisas básicas, foram um pneu e um treinamento pra gente saber trocar um pneu do busão, que não vai ser nada fácil. Vamos deixar bem? Que é aquela coisa, quanto mais você ficar precisar chamar a gente pra ajudar, fodeu. Mas a tua grana vai embora rápido. É, bom a gente saber um pouco de cada coisa. E o motorista tem que ser mecânico também, basicamente. Sim. É, e aí essa história de documentação que o Fabrício agora fala é legal. Sim. Documentar esse processo. Bacana. É deixar os tutoriais. Legal. O que, que é? O que ele criou o projeto de computador de curso de arquitetura dele há 5 anos atrás. Sim. Foi o ônibus que ia viajar também. A proposta é parecida. Ah, legal. É, não, eu trouxe mais por causa do. Essa parte de arquitetura, assim, que agora a gente está com um escritor. O meu foi um arquiteto, né? Esse já não trabalha de graduação de curso de arquitetura. E agora a gente. Estou trabalhando com mais 3 amigos no escritório de uma fábrica de projetos. E por causa dessa experiência aqui, que foi esse ônibus e tal, e que na verdade já eram meus colegas da faculdade, não sei se eu estou vendo. Ah, um museu de 2 andares, é, até desses. O projeto, na verdade, era uma coisa de macro planejamento, infraestrutura para o Brasil e tal. Então, o busão era meio o caminho para chegar lá, para desenvolver esse projeto de... A usabilidade da Apple, viu? É, não. Acabou de comprar esse negócio do escritório. Os caras iam virar água de novo. Pensei nisso. Isso é factível. Pensei nisso. Aí corta o banheiro. Tem essa parte de arquitetura que, se vocês quiserem, tipo, eu não sei... Na real, acabou de sentar uma pessoa aí nessa mesma cadeira que falou que podia fazer modelo e protótipo, porque a gente vai precisar. Eu acho, para várias coisas. Eu queria abrir dos dois lados, assim, fazer esse atravessal. Que rápido, cara. Animal. Que legal. Sensacional, meu. E a gente tá bolando várias coisas. Vai ter uma chamada aberta para as pessoas mandarem inspirações para boniteza do ônibus. E a gente vai fazer um encontro, vai fazer numa oficina para pintar junto. Olha só, fóruns do Tibia BR. Qual é o certo? Mijar na água ou na porcelana? Essa galera do Tibia é genial. Marco, manda um e-mail pra esse Fittipaldi aí, cara, que criou o Ricardo Fittipaldi, que criou o Canudo. O Canudo, né? Ah, não, tendo um Canudo desse, a gente pode ter um banheiro. Assim, e água. Mas ninguém precisa saber de onde veio a água. A gente tem mantém em segredo, mas... Desde que não mate ninguém. Ah, ele tá tomando direto do... Tá tomando. Aqui, ó, Pedro, tem o... Eu achei no estúdio, tá bom, só que eu ia achar um link, aqui, ó. Transformar e o Dino Electro Racing Car. Tipo, a gente pode fazer... Tem um projeto desse aqui, ó. Com a... Sei lá, às vezes com a... Aí, viu? Dá pra fazer o nosso próprio kart. O próprio kart elétrico. Com energia gerada pelo próprio ônibus, num dínamo do busão, você transfere essa energia do busão pra cá e das bikes também. Sim. Aí você faz o carrinho andar com essa energia. Você precisa de um reator nuclear pra esse busão, tá ligado? Pra produzir energia pra esse ônibus. Puta que pariu. Não. Prima, passa aí o link pra gente botar nas unidades. Beleza. Entra lá no Twitter. Não, mas é massa. Vou colocar no Etherpad lá. Beleza, joga embaixo lá, tem kart e joga o link. A gente tá bolando as tractenias. Mas a solar hoje em dia tá bom, né? Tá pouco minuto ainda. Oi? Eu não mostro a bicicleta. Ah, tá um pouco bom. O quê? Eu quero a possibilidade de fazer cinema pra dentro. Uma luneta. Pra dentro? É uma luneta pra gente fazer observação. De dentro. Então, a gente pode colocar do lado de batata. Tá. Massa. Uma luneta pra gente fazer observação. Então, é pra endoar do canhão de batata. Que a gente pode mirar e... Que legal. Mirar e pôr uma luneta. É tipo a mira do canhão de batata. Encaixa a luneta no PVC do canhão de batata. Exato. É o sniper de canhão de batata. Uau. Dá pra acertar o prefeito fácil. Pô, é um negócio que você faz com cana, mano. Um caleidoscópio, então. Telescópio. Você fez o colégio, né? Você fez o colégio. Tem algum dia que fez o colégio, ó. Não fiz, eu não falava com essas pessoas no colégio. Não, não, mas na aula tinha que fazer isso aí. Vamos fazer então um monte de espada de jornal. Caleidoscópio é massa, hein, cara, terminou os hackers. Uma das ações que eu propus, a Dani não gostou muito, era a gente chegar numa cidade e fazer tipo uma zombie walk, sai todo mundo assim. Dentro do ônibus. Nerd walk. Você entra na pasta do Coreto e fica brincando de incidente Antares, né? Depois não, entra no ônibus e vai embora. Tipo, não fala nada pra ninguém. Gente, vamos fazer então uma mesa discutindo como não assustar a população, porque até agora eu tô ligado que a galera vai se trancar dentro de casa, né? Porque a gente já tem robô saindo, a corneta pra fazer barulho quando chegar. O cara de carrinho de um terremoto robô. Canhão de batata. Cara, de batata. Cara, no mínimo a polícia vai passar. Guarda Nacional, velho, vai se proteger. Imagina isso, você chega na cidade, tipo, chega um monte de hacker e tal, sem avisar ninguém e tal. Para, aí desce um monte de zumbi, os caras vão andando na praça, volta e vai embora. Oh, mas uma bandeira de 5 metros de altura preta com uma caveira pode ter. Desce um monte de zumbi, eles vão na sorveteria, tomam sorvete, senta no Coreto, bate um papo, joga um dominó, vão embora. Desce, vivem e saem. Isso, não, não pode ir na sorveteria, você só vai, aí você entra, vai no Coreto, as pessoas olhando assim, o cara chama a polícia, aí todo mundo volta pro Coreto e vai embora. Nunca mais ninguém ouve falar daquilo. Depois as pessoas não entendem que é um hacker, não entendem que é um zumbi. Vamos desmistificar o zumbi pras pessoas, galera. O zumbi pode tomar café com você, pode lamber um sorvete, sabe, você pode dividir um porço de batata com ele. Cérebros. Você pode levar um sorvete cérebro, massa, é fácil fazer. Mas, ó, podia ter uma bandeira gigante preta com uma caveira no meio, assim, subir um mastro quando você chega na puta cidade. Puta que pariu, o partido assim, pirata chegou, velho. Que medo, velho. Chegou, pode esconder a antena da antena da estação pirata nele. Você só lembra de uma coisa. No thriller, né? Bom, vamos voltar pro... Eu tava falando dos Unos, né? Nós somos os novos Unos, cara. Já percebeu disso, velho? O povo nômade, cara. Pô, você tá muito preocupado com a reação da comunidade ao frente ao ônibus hacker, porque tá bem pode isso aí, cara. Assustador. Tá um chega o ônibus, pede mais. Não, tô imaginando o tiozão, assim. Fica no quê? Porque eu já vou levar o meu. Tá bom. Que é pra... Mas tô com o nome. Meu posição. Tá bom. Tá bom. Integra aí. Eu quero o quê? Basicamente uma garrafa de cerveja. Quatro garrafas. Só full disclosure hoje também, pelo amor de Deus. Só revelando as histórias que não sou você revelada. Esse ano você chegou a ter um protótipo? Não, a gente chegou a fazer estudos tipo planta de modificação da produção existente. Mas legal. É também porque, na verdade, eu trabalhei numa fábrica, fiz um estágio numa fábrica de hospitais pré-fabricados em Salvador, chama Centro de Tecnologia da Rede Sara. Que legal isso. E lá eles faziam assim, desde das cadeiras de roda do hospital, até a estrutura do hospital e tal, até o busãozinho, a ambulância que pegava o cara na cadeira de rodas num pedaço do hospital e levava pra outro e tal. Então eles pegavam era um caminhão, na verdade, e onde é a boleia, né, pegava a estrutura e em cima construía um caixote que, na verdade, era como se fosse uma caçamba habitável, né, como se fosse quase um trailer, assim, só que é pra todo feito cara na tinha cadeira de no rodas. Chile tinha um Deus. E eles têm hospitais no Brasil inteiro, do Centro de Tecnologia da Rede Sara, só que eles são hospitais públicos, só que só para doenças do aparelho locomotor. Então é só gente que está fazendo reabilitação e tal. Ah, legal. E lá, então eles faziam assim, na fábrica eles conseguiam e reformavam esse busão. Então, caramba, eles controlavam o ônibus inteiro só com as cadeiras de roda elétrica. Isso é mais fácil de guardar. Tipo, tem uma história de galera pode tirar racha. Os que fizeram um consultório de odontológico no busão, não sei se vocês já ouviram. Não. Ele sai uma vez por ano. Vai ser animal. A gente precisa dar pra botar uma mesa. Eu acho que precisava muito. Eu acho que vai ser pra isso. Era uma revelação, cara. Esse movimento de projeto mesmo. Não, precisa ter uma planta. Mas o negócio é básico. Adicionar isso. Você deve ter o programa do que vocês querem fazer. Não, mas você já achou. Ah, eu já tenho. Uma planta baixa, uma das duas. Paredes, mesinhas, prateleiras. Tipo, como guardar essas coisas todas. Tipo, ocupar, sabe? Um espaço. Para de ir em precisando. É, você tá discutindo até aqui agora. É que a gente, na verdade, dividiu a conversa em alguns eixos. A gente teve uma conversa mais cedo sobre infra, que foi inicial, mas nesse sentido, de tipo, qual é a... Mas acho que a gente podia fazer outra, entendeu? Mas acho que a gente podia fazer outra, cara. Podia aqui falar só disso, Pra ter um projeto, vai fazer o quê? Qual, talvez como... seja uma etapa mais pra frente. Quando que é e-mail? Também, não sei. Alan.blog. Se livrar desse assovio. É, ponto. B-O-S. Ponto, arroba, desculpa, arroba fábrica de projetos. Ó, a gente tem sensores de captação, que tem um servidor central e uma API. Churrasqueira mega. Robô de exploração terrestre. Acho que talvez com a agenda mesmo. Tendas móveis. Som. Que pode ser um estúdio móvel. Possibilidade de show ao vivo. Ônibus de som. E a unidade mínima de som. Vídeo com transmissão ao vivo. Vivo. E o Google Street View do It Yourself. Cinema no busão. Com possibilidade de projeção para fora e para dentro. Unidades móveis. Podem ser bicicletas anexadas. Com sidecar. Karts. Carro elétrico do It Yourself. Ou Pogoballs. E Pogoballs. E Pogoballs, imagina que louco. Aí, armas. A gente só tem o canhão de batata, porque ninguém conseguiu. Arma de paintball. Ah, o estilingue. Lembra do estilingue? O mega estilingue de lançar pessoas. Catapulta. Catapulta de pessoas. E arma de paintball. Para a operação. Mano, a gente tá armado pro apocalipse já, cara. Pelo menos 5, né? Porque a gente precisa ter... Que louco. É, lógico. Biblioteca é. Mockup e biblioteca de livro livre. E mais 3 horas pro segundo book. A parte de segurança. É, então, a parte de segurança do ônibus, tem que ter. Nossa, daqui a pouco vai ter o general do ônibus. Total, então, a gente tem que fazer uma conversa. Viu, Velascão? A gente vai fazer uma conversa na terça-feira aí de infra, porque descobrimos pessoas que podem desenhar um projeto pra gente. É, na verdade, daí seria uma conversa que dá pra fazer agora, fechando tudo. Fechou, a gente vê demanda. A gente é, saber mais ou menos o que cada grupo pensou e tal, o que tá fazendo. Gente, e aí, deu? Wrap up? Eu acho que é interessante. Tá no script já fazer um. Wrap up? É, agora, a ideia era fazer um. Então vamos convocar. Sabe o que a gente ia fazer? Mas, em cima de algumas coisas que a gente sabe que vai ter, fazer tipo uma listinha de compra para coisas que precisa comprar fora mais barato, se demora 2 meses. Já compra agora, que aí quando chegar o busão já chega. E acho que até a lista de compra pra coisas prontas que o ônibus tem que ter, mas isso eu acho que é a não, é que são as coisas, por exemplo, coisa que dá pra comprar no Deal Extreme, que é bem mais barato, só que demora 2 meses pra chegar. Mas entendeu? Na real, o que eu tinha proposto aqui, a gente sair daqui e ver se a gente monta uma lista de coisas que a gente tem que orçar. Sim. Na real. Antes de fazer uma lista de compras. É, quanto que vai sair? Quanto que sai, dimensionar e orçar, sabe? Questões técnicas, isso. Ah, é a GoPro mesmo? Pô, tem essa outra alternativa que é mais barata, não sei o quê. O senhor sabe, fazer um plano de orçamento pra cada item desse. Tchau, tchau, valeu, galera. Valeu. Cara, tchau, vocês. Valeu. Pô, a gente vai fazer uma. É, nunca ficar por isso. Mais uma meia hora, mas só meio aparece com um ônibus, assim. Beleza. Esse projetinho aqui, sabe? Estou acompanhando na internet. Tem esse ônibus aqui. Não, legal. Você vê como a gente é bem intencionado, mas mal informado, né? Tudo pronto, começou a acender, começou não sei o quê. A gente não aceita. Mas essa mistura bem, achar o cara que manja muito, sair de ônibus e sentar com ele, quem dizer. Passar do zero. Qual eu vou fazer na BA? É isso que a gente precisa. Qual a história? Não, o que vocês resolveram tudo nessa feira? Desde o começo, como que foi? Esse cara faz projeto de adaptação de ônibus pra qualquer coisa. Que ele trabalhou, fez isso no estágio dele. Tipo, sabe como fazer isso? Ou o Rami também. Pra ajudar. E aí a gente fazer uma conversa intensa também, fechando. Pra que tenha a estrutura. Pra que eles fazem o projetão. É, tipo, eles têm pro esquema de VR. Ah, vamos descobrir na terça. A gente vai fazer isso. A galera também. Tem 4 milhões pra fazer? Beleza. É, não, a gente não é esse caso aqui. Eu conheço o pessoal por aqui que faz adaptação de marceneiro e tudo mais. E que dá pra fazer. Não, esse caso não custa ver com ele. Só tomar cuidado pra não implodir o processo escroto e amador que a gente tem de proposta. Pode deixar. Bonito. Pode deixar. Desculpa, mas isso. Pode deixar. Eu acho difícil. Pode entrar qualquer pessoa no meio aqui pra continuar esse programa. São 30 pessoas também. Você vai conseguir. Cara, mas fazer muito bem e falar, desculpa, meu amigo, não tá dando, cara. Não, não, cara, tá bom de novo. Vamos chamar o povo, então, fechado? Se tiver cara de feito em casa, não tem graça. Exatamente. Só o desposto é a nossa identidade visual. Assim. Só o desposto. Tá, deixa eu só ir buscar o povo mais bonito. Não, deixa eu deixar ficar mais bonito, não. Sim, nos amplia. Não tá entendendo. Não tá entendendo. Colocar colocar o módulo pirata aqui também, pra garantir que ele apareça nas duas. Ô, Pedro, eu posso copiar? Você tem o módulo pirata? Nossa, eu assim, cara, é muito raro você ver nessa posição. Rádio pirata, TV pirata. Como demais? Porque é o seguinte, é ilegal. Bom, mas se a gente vai liberar o sinal do Wi-Fi, já é ilegal. Então, tudo lá. Ok. Eu tava vendo isso, de liberar sinal de Wi-Fi ilegal, né, cara? Puta que pariu. Eu liberei de casa quando ele disse, não tava liberado, ele tava aqui com a internet. Foda-se, preciso liberar. Ah, é importante. Eu vi um cara que tava com ideia massa, que a gente podia, não sei se dá pra fazer com um roteador normal e entregar pros caras, que é um negócio, você pega um roteador e você cria automaticamente duas redes. Então, é isso que a gente queria fazer. Você bloqueia 80% pra você sair, 20% sabe? É exatamente isso que eu queria preparar e fazer chegar pro cara, ó, é me dá o seu roteador velho, toma esse aqui. Saca? A gente tá buscando. Eu acho que sim. Eu não sei se cabe todo mundo, se não tem que ser na sala de convivência. É. Mas entre três pessoas, essa apertar. Acho que a convivência acho que é mais legal, né? Pode ser também. Que naturaliza um pouquinho. Comida tá boa. Não tem pão de queijo lá. Tá bate frio. Não, mas é. O reclama, né? É. O cara. Quem tá lá, pô? Olha isso, Pedro. Que isso? Mais patinete elétrico. Ah, não, eu tô nas armas ainda ali. Cara, eu vou pegar, tem um desse. Quando eu atirar uma batata na prefeitura, eu vou ser o cara mais realizado. Pô, mas eu falei com o Belasco, a gente pode pegar isso, botar um pote de óleo fervendo, com uma grade meio afiada, assim, ó. Aí você atira a batata, ela já vira batata frita na hora de entrar, cara. Então a gente alimenta a cidade. Pô, eu vi, aliás, tipo aquele programa do Discovery, de que era coisa bizarra, que o cara tirava e ia vindo umas lâminas, assim, bem afiadas, aí vinha a batata e já entrava e caía no óleo. Cara, tem cara que é muito foda, mano. É, esses programas do Discovery, tipo Junkyard Wars, são os melhores de assistir pra essas ideias. Tarefa pra semana assistir os programas do Discovery. É, pode crer. Lição de casa. É. Ai, ai. Ah, juntou bastante coisa, né? Já, nossa. E com o tempo. Como ainda tem? Vai chamar ali uma polícia, vai chamar a polícia. Não, da polícia com certeza, ele falou, ó. Ah, sério? O que, que se trata esse aparato com rodas que vocês estão trazendo para o município? Este aparato através velho. De delineantes que, contudo, todavia, trazem a insatisfação dos pedestres que aqui estão. Que ecotriche é essa? É policial, velho! Os caras falam desse jeito, eu não posso fazer nada. Arma de batata! Arma de batata! Coisa aqui, canhão de batata. São Paulo, Kassab! Então essa batata doce aqui. Pra que isso? E aí, você vai rolar arma de batata? Ó, oh, vai rolar. Quer dizer, a ideia no papel vai. Mas não é difícil de fazer, não. Pô, tem tolão, Thiago. E esse link de grande do Game Boy? Também. Tá lá. Esse link do Game Boy. Cadê te dar galinha, né? Dá pra ver. Acho que se ninguém for preso, se ninguém for preso, tá no lucro. Se ninguém for preso, a gente não chegou ainda no. É, cara, se for preso. Se ninguém for preso, ainda tá no pior. Ainda não tá no grau. Não, mas é. Agora vai. Foi um quarto lugar lá. Então. Eu cantar, né? Eu quero montar o pitinho. Entendeu? Então... Eu salvei no desktop. Eu vou anotar. Três fotos, né? Vou tentar montar um negócio. Quer ver agora? Eu já me considero uma pessoa mais... Eu tenho uma, já desenvolvi uma tolerância muito grande, e assim, as convites, a gente... Sim. Aí, olhando acima. Vamos lá. Aqui. Achei que esse... Complexo essa lista de presentes também. Fiz um puta trabalho nessa lista de presentes, vieram três pessoas hoje, tá? Só leva lá pra galera. Falando provavelmente da galera. Ah, pra galera assinar. E aí eu vou juntar vocês só. Não, e depois, na primeira, primeira foto. Ninguém colocou foto de Léo de Castro, né? Mas. Na foto do primeiro e-mail. No primeiro e-mail, tudo mundo. A foto do tempo de Ai, meu Deus. Ninguém me valoriza por essa causa. Porque ninguém colocou que a foto do e-mail era minha. Você gosta de coletivo? Não, de cala a boca. Sabia que alguém ia falar isso? Vai falar é no seu coletivo. O texto tinha assinatura, tá bom? É, ali, tá, você vai justificar o erro contra o outro? Eu li, me digo, falei, puta, a foto era minha e ninguém falou de mim, né? Livre Diego, vai se fuder esse negócio de coletivo. Não fica olhando pra mim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Você é o anarquista rei aqui, meu. Então, eu sou, eu não tenho autoria, meu nome tá maluco. A gente vai criar um e-mail de mim, assim, ó. É a foto do ônibus. Né, Bené? Com certeza. Galera, essa Traquitanas... Traquitanias. Ô, Pedro, vou ver se eu comecei a fazer... Ver se já... Agora eu vou colocar meu nome nas fotos. Pedir pelar suas fotos e fazer plano do musão. Ó, se quiser o seu nome, eu vou olhar quem colocou o seu nome aqui. Mas a lista de presenças, não é? Ah, sim. Não, mas eu também... Só pra... Não, mas, ó, eu me comprometo, sim, da pesquisa dos modelos que eu estou sugerindo para a gente ver, de arrumar todos os manuais técnicos e... Pode crer, você continente. Na internet deve ter uma planta, umas plantas assim. Tem contra, tem os manuais, tem manual de manutenção, manual de reparo, até para desmontar como é que faz. Pode crer, já só faz. Foi massa. Legal. Tem um site que é só de estropia, tá? Tem. Dá um trabalho pra Fiat, eu peguei o do Doblo. Quando eu vi que o Doblo tem o comprimento de um Gol, cara. É muito louco, né? Ele é curtinho. E ele cabe coisa pra caralho, né? Não, ele não é comprido, ele é comprimento do carro. Tipo, ele é estacionar. Ele é um pouco mais alto, mas assim, pra estacionar não é um problema, ele é o tamanho do carro popular. É porque ele é mais alto. Ele é alto pra caralho. Não, é normal. A gente fez um trabalho com dois Doblo, os caras que... Tipo, cara, quase todo dono do Doblo tem um negócio que ele mexeu no carro. Não. O cara tem cachorro, ele encaixou o negócio pra colocar o cachorro fechado. Aí tinha tipo, um casal que eles usaram de trailer, cara. Eles pegavam o banco, dobravam o banco. Nossa. E botaram tipo um trilho logo acima do banco. E botavam uma chapa de madeira. Gente, então, tipo, dobravam o banco. Vamos. Na verdade, eles até pegavam o banco, mas dava pra tirar. Tô colocando as coisas no Wish. Vamos tirar o banco. Botar essa chapa de madeira, uma cama de casal, com os dois bancos na frente e embaixo da cama ficavam as malas. Então, tinha um cara que pensava, botou um fundo de PVC no teto pra botar as varas. Aí só o que eles faziam, o banco já vem com uns encaixes padrão. Você podia fazer várias coisas de quarto. É o hackeável, né? Vamos lá, pessoal. A gente fez todo o projeto, eles vão lá. Vamos lá. Partiu. É uns monoblocos Mercedão. Ah, é? É. Que ano que é? Você se lembra? 90. Tá da hora. Vou fazer mais umas ilustrações assim de como poderia ser. Tem aqueles durex, gordão, aqueles não. Acho que tem nesse. Tem um armário aqui, ó. Abrindo essa porta tem um armário aqui, ó. Esse ainda tem lá. Isso do quê? E mano. Essa é a maninha de trás, não tem? Aqui, ó. Essas pessoas irresponsáveis desse mundo, viu? São poucas, né? Não.